38, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, 1935 é o controle, e o transponder é o 5126. Os 19, chama o controle, 19, decimal 35, bom voo. 1935, bom, boa tarde. Alinhado pronto, Whiskas. 20, Whiskas Uniforme, aguarde, mantenha a posição. Gole, vigilante. 360, gole. 1927. Tornando o movimento na 10, aguarde um minuto. Nono, livre decolar da 10, vento 180 graus com o nono, nosso. Livre decolar de 471. De November Alpha, confirma pessoas a bordo. 102 a bordo, altímetro 10 no 4, livre taxi, chama para ingresso. Via Juliette, portão 06, 06 no 2. 4234, baixou e travou. Vento, 190 graus, cono 09, altímetro 10 no 4, aguarde pista livre. Guardando no 4234, 10 no 4. Paulo Salvador, muito boa tarde novamente, agora é o 354 no 5. Gente da informação Serra para a copa do plano. É, tio, trip 5415 para Ilhéu. É o Embraer 170 ou ATR? ATR, também. Ok, tá autorizado Ilhéu, nível 160. Pista 10 decola, curva à direita, subida Coral, via Golf 677. Controle 1935. E o transponder é o 5117. 288-3325, tá bom. É. Deus, decolagem da pista 10 com curva direita, Coral, transponder 5117, o trip 5495. Correto, trip 5415. Chame para o pushback acionamento no pátio 3. Chama lá. 4, para o táxi, o gol 1077, 185, alterna Campinas, 3 horas e 55 de autonomia. Cliente, o gol 1077. Está livre o táxi pelo pátio Juliette e Alfa. No ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6 e o ajuste é 1014. Boa viagem. Pátio Juliette Alfa, 18.6, no ponto de espera, gol 1077. Salve Salvador, boa tarde, 3567, informação Serra, autorização de tráfego para Brasília. Sim, está pronto para cópia, 3567. Pronto, cópia. Autorizado, Brasília, 380 é o nível, via Pesulu 17, decola da 10, curva à direita, subida gole, transição Ofito, 1935 é o controle, e o transponder é o 5127. Autorizado Brasília, nível 380, via Pesulu 17, decola da pista 10, com curva direita na saída gole, transição Ofito, controle em 1935, transponder 5127, 3567. Correto, então 3567, chame pronto, tá, pushback e acionamento. Chama agora pronto, 3567. Salvador, 4234, levando a Fox, não se escuta. Gente, azul 4234, táxi livre Alfa e após ingresso na táxi Aikilo, primeira à esquerda, posição será no pátio de número 3, a posição é a 08, em frente ao prédio da Infraero. Vê se eu entendi, Alfa Aikilo, pátio 3, posição 8, em frente ao prédio da Infraero. Afirmo. Alô, até amanhã. Salvador, acionamos a 583, saia fora, puxa. Cliente 583, clear for push and start, gate 10, report for taxing. Você pode contar, se acionamos a sua saia. Nem bateu, 077. Alaska Uniforme, livre decolar da 17, atento a estrela de turbulência, vento 190 graus, cono 0 nato. Frente autorizado acionamento, chamar o táxi Fox Papa Golf. Jet 6720, solo 125, livre à direita, chame solo 121 um decimal 9. Livre à direita, 219. Está estabilizado no localizador visual Guarola no Fortério 7108. Flight final ILS, chame a torre 118.6, Fortério 7108. Torre 118.6. Final para 10, aguarde ali e mantém. Livre decolar da 10, vento 180 graus, com 9 nós. Livre decolar da 10, 0, 7, 7. Uniforme, decolado aos 25, chame controle 19.35, bom voo. 135, Salvador é o Fusaria 7108. Série 7108, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. 7108, aguardando autorização. Tomando o voo 1925, cruzando 150. 925, chame o centro em 1288, alterna 13325. 288-3325. 07108, check trem, livre pouso na 10, vento 180 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. O 7108 está com o trem baixado, travado, livre pouso. Plano 077, decolado aos 26, chame controle 199-35, bom voo. Final 35, obrigado. Ligou 1077, decolou, cruza 2.000 pés na sua escuta. Contato radar, Super New 380, perfil da El. 380 nada El, gol 1077. No 601, desça para 2.000 pés. Estou tímido no 04, forma no localizador. 2.000 no 04, formará no localizador, vou no 60. Olha o Pantanal 471, não vai cruzar agora 135 para 340. Autoriza a PROD, BDF, por favor. Aguarde. Obrigado. Ingresso. 471, passa nível 140. Chame o centro Recife, frequência 1288, alternando 3325, e solicite a possibilidade de voar a posição direta, ok? 288, confirma a alternativa 23? 13325. 3325, obrigado. O Índia November Alpha já está autorizado a decolagem, vento 180 graus com 9 nós. Control, Alfa Romeo Sierra 5-8-3, ready for taxi. Ok, Andes, 5-8-3, clear taxi via Abram, Juliet, and Alpha until rolling point runway 10, then call tower on 118.6, and just altimeter 1014. Saludos a todos, la tripulación y un excelente viaje. Ok, thank you, sir. Julie, hold the point of 110, Alpha and Sierra 5-8-3. Thank you for you. E pronto? Livrando o eixo da 1-0. Dia November Alpha, avistado cruzando, chame controle 19 decimal 35, bom voo. Pesado, chamada para o táxi 5415. Alfa, prossiga o corredor forte em November Alfa. Vou direto a Lagoinhas, nível 035. Vou informar o estimado de pouso. Localizador visual do 60. Frente aproximação, chame torre 186, bom pouso. Guarda, chamar a torre, vou no 60. Taiwan, Alfa, Sierra 5-8-3. Fox Papa Golf decolado aos 33, chama controle 19-35, bom voo. 19-35, Golf. Anders 5-8-3, maintain position holding short. Maintain position holding short, Alfa, Sierra 5-8-3. Papa Golf, contato radar, suba no nível 380, perfil da EL. 380 da EL. Controle Salvador, muito boa tarde, OTAN 3894, informação Sierra. 3894, boa tarde, essa é a identificação, autorizado chegada a maio, desça para o nível 050, estou altímetro no 04, vigilância. Ok, autorizado chegada a maio, descendo para o 050, ajuste no 014, OTAN 3894. Após esquerda na Alfa, e no ponto espera 18.6, nossa torre. E o ajuste é 1-0-1-4. Boa viagem. Juliette, Alfa, no ponto de espera 108.6. Muito obrigado, boa. Nossa, 077, passa nível 170, chama centro Recife, frequência 1288, alterno 3325, boa viagem. 288, me confirma a secundária? 13325. 3325, muito obrigado, bom trabalho, boa semana. A3, line up and wait, runway 10. Runway 10, I'll come to the 5-3. Controle, Mike, é com visto através de sua tua ideal de descida. Visto para 500 pés, chama agora a tua 186, Mike, é com visto, bom pulso. Descendo para 500, 186, grato. Papa Romeu, Mike Covito. Mike Covito, autorizado a presente, seguir com base pela direita para 17, reporte na base. Está presente, ingresso no circuito pela direita 17, reportado na base. 4. Portão 4, gol no 856, está autorizado, chame táxi. Chamaremos o gol no 856. Gol 1601, Lisboa. Bono 601, boa tarde, táxi em frente, chame antes da Juliette. Táxi em frente, chamará antes da Juliette, voo 1601. Papa Golf, passa nível 50, chama centro Recife, frequência 1288, alterno 3325, boa viagem. 3325, 288, boa noite. This 583 Star. Yes, what is up? Your right elevator is full up, ok? Yes, go ahead, normal. Thank you, thanks. Welcome. Bem observado aí, Torre. Valeu. Ali, mantém o 3P5495. Sente, mantém a posição alinhada 5415. Certo, 5415. O voo no 601. Ingresso à direita, à esquerda, ou melhor, portão 07. Ingresso à esquerda para o portão 07, voo no 601. Control, Alfa Mercedes, 583. 583, climb for clear 280, dial departure. Mantém 280. Raya al despacho, Alfonso 583. decola, curva direita, subida da El, Leda, Bidev, intercept é o Peruí 50, 1935 é o controle, 5137 no transponder. Bem, autorizado 340 para o Galeão, na Peruí 50, decolada 10, curva direita, da El, Leda, Bidev, 11935 no controle, 5137 no transponder. Correto, chame para o pushback em funcionamento, Web. Camarão, obrigado. Solo Salvador, gol 1856, pronto para táxi, estamos com 170 a bordo, autonomia 0307, alternativa Salvador. Afirmativo, gol no 856, livre táxi à direita, ponto de espera, chame a nossa torre em 186 e o ajuste é 1014, boa viagem. 186, grato, gol 1856. Para o táxi, está 3567, notando com fins com 4 horas e 8 de autonomia, 1978 a bordo. Obrigado, está 3567, táxi pelo pátio 3, após ingresso na Juliette, primeira à direita, e após Alfa. No ponto de espera, chame a torre em 1.18.6, e o ajuste é 1.0.4, boa viagem. Táxi via pátio 3, Juliette Alfa, no ponto de espera, torre em 1.86, 0.4 QNH, boa tarde, bom trabalho. Frente, Mike, com o Vitor, só os 4-1, no livre táxi, pátio 4. Livre táxi, pátio 4. Para 2000 pés, estou tímido no 014, informe o localizador. Ok, 2014, informa no localizador, 3894. 856, linha de colo dono 0, vento 190 graus, cono 2, mas. Autorizado decolagem no 1856. Consulando para o Coral? Dial, dial. Sim, dial então. Boa tarde, 2521, na sua identificação, autorizado chegada a MAB, desça para o nível 050, ajustou altímetro no 014, vigilância radar. Chegada a MAB, subiu 3894, você pode manter velocidade, senhor? Controle o trip 5495. Prossiga. Fugindo da saída foi da El Coral, pode ser da El Leda? Da El Leda, então. Da El Leda, muito obrigado. Controle o 3894, pode manter a velocidade até mais próximo de Duna? Quem inicia redução, 3894. Ok, reduzindo, então conforme, 3894. Controle, gol 1856. Contato radar, estou para nível 390, perfil Pouca. Pouca, 390. Bom, espero da 1-0. Fatal 3567, ali, mantenho no 0. Ali, mantenho no 1-0, 3567. Vai manter o ponto de espera por mais um minuto. Confirme. 5.67 vai precisar manter o ponto de espera por mais um minuto. Gente, chame pronto, 3.5.67. É isso, 3.5.67. Tá pronto a cópia? Pronto. Então, 8.002, Galeão, autorizado 3.80, nível. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Dael, após Dael Leda, após Leda DCT Bidev, em Bidev, intercept AOP November 857, até Porto Seguro, após AOP Zulu 16, até Grufe, em Grufe, intercept AOP Zulu 14 e prossiga até Toquim. O controle 119.35 e o transponder é o 5141. Está autorizado então para o Galeão nível 380. Escola 10, curva direita, saída da El Leda, direto Bidev, para novembro 857, Porto Seguro, Operzulo 16, Grufe, Operzulo 14, Toquim. Controle 1935, transponder 5141. Correto, está 8002, chame pronto no portão 9. Aí, chama lá. Está 3567, ainda decola da 10, vento 180 graus com 11 no nosso. Autorizado alinhado, decola da pista 10, 3567. Pass back level 140, contact now, receive sender, frequency 12880 or 13325. Ok, 12880 and backup 13325, Alpha 0583, is correct? 12880 or 13325. 12880 and 13325. Decolado aos 4.6, chama controle 1 na decimal 3.5, bom gol. Olá, 3.5, graças a 3.5.67. Aproximação, chame torre 108.6, bom posto, 3.8.4. 3.8.6, obrigado, bom dia. Controle, Salvador, muito boa tarde, Jota 3.5.67, cruzando 1.200 na Goliofita. 3.5.67, contato radar sua para o nível 3.8.0, perfil Goliofita. Perfil Goliofita, tá 3.5.67. A 2521, desça para 2000 pés, estou altímetro no 014, informe o curso do localizador 2521. Para 2014, informe o localizador 4521. Salvador, o Golo 273, boa tarde. Golo 273, a sua identificação, autorizado, chegada bom, se desça para nível 040, corrigindo 4.000 pés, ajustou o altímetro no 015, com 1273. 1015, descendo 4.000 pés, o voo no 273, tá bom, filho. Ronaldo, oh. Vinícius, abraço. Ô, oh, doutor, abração. Salvador, TAM 8002, puxa acionamento. Autorizado, chama para o táxi, TAM 8002. Chama lá para o táxi 8002.